Manassés, um rei tão jovem, reino em Jerusalém por muitos anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas em meio à dor ele se humilhou. Ó Senhor, Tu és o Deus que perdoa. Escutas o clamor do coração quebrantado. Em meio à escuridão, Tua luz resplandece. Reconhecemos que só em Ti encontramos paz. No vale da angústia, Ele Te buscou. E em oração Sua vida transformou. Tirou os ídolos, reparou o altar, e ao Deus de Israel voltou a adorar. Ó Senhor, Tu és o Deus que perdoa. Escutas o clamor do coração quebrantado. Tua luz resplandece. Reconhecemos que só em Ti encontramos paz. E mesmo que o povo ainda sacrifique em altos, somente ao Senhor, seu Deus, vão adorar. Oh, que a nossa vida seja um que perdoa. Escutas o clamor do coração quebrantado. Em meio à escuridão, Tua luz resplandece. Reconhecemos que só em Ti encontramos paz. Português e hoje é com Chibitor no piano.